41, controle de Salvador, 120, décima 8. Controle 208, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Control, good afternoon, TAM 3805. Let's hit 1000, number 1 departure. Flight level 340, right turn, heading level 10, 3805. This is a multiple flight.

Boa tarde, Azul 5073. Azul 5073, boa tarde, contato radar, pilotado no nível de voo 200, após 2 mil pés, vou utilizar o direto coral. Após 2 mil pés, voa direto coral, Azul 5073, sobe o 200. Azul 4003, boa tarde, autorizado direto Duna, deixa para o nível 060. 060, autorizado direto Duna, Azul 4003. O que é que foi dado para ataque? Comando de ataque, pegou o que acha para ingresso, deixa no 7. Obrigado, comandante, pela parte do nosso site, do Paraná, do nosso site, do Rádio 7. Salvador Azul 5073. Prossiga. Desvio à esquerda pro 200 por 40 milhas, evita a formação. Sente, autoridade de 20 após o voo coral, Azul 5073. Após desvio, voa coral, Azul 5073, obrigado. Azul 5073, após o Rio, autorizado direto Léo. Após o Rio, direto Léo, Azul 5073. Controle Salvador, muito bom dia, 1964, sem dar mais. Bola Lázaro 64, boa tarde, autorizado chegando Bola Lázaro, desce para o nível 050. Bom médio 1050, 964. Azul 4003, a sala de restrição de altitude, deixa para 3 de meu país, ajuste a 099. 099, 3 de meu país, sem restrições, Azul 4003. O próximo ingresso não foi autorizado, chega em pronto. ele estava autorizado esse sistema 7. Lento 1, 2, 0, 0, 0, 9, 9. Aí. Isso, 1, 2, 8, decimal 3, 5. Ao término 1, 2, 3, decimal 8. Eu assisto no 2835, ao término 238, Augusto 073. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Ficou no 701, quando tinha de cruzar a esquerda e cruzar o campo? Sim, eu quero. Bem, de esquerda e cruzar o campo, entre a capseira 0 e metade da pista 90. Gente, eu posso falar no cruzamento? Quero. Alternativa? Então, assim que o uniforme de táxi chega em ponto de certa chuva para. Eu vou ficar com a toque remitida? Sim, eu vou ficar com a toque. Entendi. Autorizado cruzar o campo, tem a golfe. Autorizado cruzamento, tem a golfe. Após o cruzamento, quase em Rimar? Sim. Após o cruzamento, prossiga para Rimar. O cruzamento em Rimar, tem a golfe. Pesadelha 2018, e logo aqui. 2018, completo sinal de Chile Torre, 118, do sinal 95. Muito obrigado. Controle de Salvador, boa tarde, 18, 5, 10, 0, 0, 7, mais. 185, boa tarde, autorizado, chegada aberta, do Separamina 060. Autorizado, ponto 60, 060, 1185. Azul 4003, desce para 2003, autorizado sinal ele X-Ray, reporte estabilizado. 2000 autorizado, ele X-Ray, dono 0, seu parceiro 03. 030, né? Alô, meu senhor, o senhor consegue para Rimar, né? Rimar inicia 360 pela direita, tá? O capô do título 0. Rimar 360 pela direita, tá? O capô. Estou em cima do familiar e mantenho a pista 17. Papatango Kilo, Romeo Oscar, boa tarde, precisa. Boa, circulou aqui Serra Delta, boca preta, batendo a 500, estacionado. Papatango Kilo, Romeo Oscar, mantém regra de voo visual, a gente chama 019, via corredor e suporte na traja visual com campo, confirma os vocês a bordo. Ok, com 19, no Matheus Corredor, já cortando a traja visual com campo, está com 1-0. Azul 7, que passa mais um 360. Azul 360, está direito, Azul 7. Prontos? Escola autorizada, pista na 7. Os uniformes entram no 1 graus e no 29. Eu usando hoje, escola 06, direito, no 1 graus. Escola, vamos para cá, ligou 10, 1, 3, 9, 6, copiou? Copiou, 2, 9, ligou 10, 9. Com o nosso 5197, não tem tudo certo. É o gol 1 na 397. Corrige, gol na 397, mantém a quantidade. Vai. Uniforme de corda 06, controle salgador 120, décima 8. Tabarão 208, uma boa tarde, bom fim de semana, senhor. Salvador, boa tarde, o 403, no X-Ray Dome. Azul 403, chama visual com campo. Eu estou aqui no forno, boa tarde, contato radar, segura para o nível de voo 400, saiu da Salgona. Ação Bono para o 400, Whisky Equiniform. Bono 964, Bono para 2000, país autorizado de maio, Lê 76, reporte civilizado. 2000, 3 ABL, 76, gol 964. Solução de tráfego à esquerda, o número PES, Charlie 150, 360, não interfere com a aproximação. Autorizado, pistão 0, vento 120 graus, 129. Pode alinhar, 397, olhar e manter, pista no zero. Obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. 800 completo final China Torre, 118 do sinal 95. 4560 do separador de mensagens, autorizado sinal ELS 6, reporte estabilizado. No César, autorizado ELS 3, reporte estabilizado. Vou para o CEASA, Cujim. Para enrimar, 360 para enrimar. Aqui é 360 sobre enrimar, pilotando. 3154, boa tarde. Autorizado chegada para o Brasil, ela vai ser para o nível 000. 060, 364 na manhã, para o colocar direto, está? 3154, inicialmente mantenha chegada, número 3 na aproximação. Informação de tráfego à esquerda, 1000, peço. Trava 92, papá, 13360, não interfere. 7185, passo por Coimbra Serra. É, vou fiar que eu tô com a M13 no 7, farol de Capô. Seguindo farol de Capô, é Lúcia. Cono 85, condutorizado, pique 10, ventou 100 graus, 109. Com 10, gol 830, decolou usando 7, controle Salvador, 120 decimal 8. 120 decimal 8, azul 2930. Pode uma boa azul 2930, espera que está 1 no hotel. Não, mas mesmo tem fonte espera, pessoal 0. Azul 2930, boa tarde, contato radar, chuva para o nível de voo 080 sem restrição, após 2000 pés autorizado direto Moma. Gente, após 2000 pés autorizado Moma, azul 2930. Goma 397 para o centro Recife, 128 do sinal 35, alterne 123 do sinal 8. 2190. O Romeu Oscar foi autorizado por 07, vento no 1, 0 grau, 09. Livre, pouso no 7, qualquer momento? 1, 0 grau, 09. 7, 9, obrigado. Livre, pouso no 7, Chilo Abraço. Estabilizado, está 3560. 3560, completo sinal, Chilo Torre. 1098, do sinal 95. 95. 996, decolagem autorizada, 0, vento 1-1-0 graus, 099. Observando o decolagem de pista 1-0, azul, azul, azul, azul. Torre, tá 3560, passou dona. É 3560, continua pra final, se agora de pista livre. Boa tarde. Chamada 329, controle. É a 326. Chamada 326, Verduna, do separador do meu país, ali chama 019. Autoridade sinal LSFC e reporte estabilizado. 2006, eu acho, né? 6326. Patrulhinha 54 da Prudência, autorizado direto do Amadeus para 3.000 saindo a lista na 019. Obrigado, você também. Tudo Salvador, uma boa azul, 219, brasileiro, passa a azul 2999, boa tarde, contato radar, estilo para o nível de voo, 180, após veículo, país autorizado direto logo. Cadê 180, sem restrições, após 2000 pés, direto logo, azul, estilo para o nível. Nome é Oscar, falou 22, direita, papá, personagem de frequência. Boa tarde. Contração 30-0, visual com tração nacional 9-0, que é o Gofiosca. Visual com aeroporto passando, nacional pista 9-0, que é o Gofiosca? Afirmo, que é o Gofiosca. Cruze final da pista 9-0, retaguarda 10-2, que é o Gofiosca. Base curta, pista 9-7. Agora o isso 9-0, a retaguarda de tráfego, e o Fatorama, a base de aeroporto pista 9-7, que é o Gofiosca. Azul 2930, cruzado direto Barreiros. Gente, cruzado direto Barreiros, azul 5, após o pouso 0 para o Zatânia e manter a pista no 0. O Zatânia mantém no 0, 0-3-0. 2-9-3-0, 0-7-0, 0-3-0, 0-3-0, 0-3-0, 0-3-0, 0-3-0, 0-3-0, 0-3-0, 0-3-0, 0-3-0, 0-3-0. O nível 180, azul 2930, qual foi o usar? Gente, subiu uma tônica de voo 180, azul 2930. Gente, subiu na situação nível 180, azul 2930. Colégio autorizado, pressão 0, vento 1-3-0 graus, 1-4-1. Fala, esse é o Gofiosca, exato, a KMT, pressão 7, vento 1-2-0 graus, 1-3-1. localizando no norte, rocha na 6326. Rocha na 6326, complete final, China Torres, 118, decimal 95. 95, rocha na 6326. 9-9-6, autorizado pelo Centro Recife, direto ao Sol. E o mesmo transporte sobre uma planilha de volume 60. Volume 60, direto ao Sol, 2-9-9, muito obrigado. Azul 2-9-3-0, está confirmado para pouso? Estimando pouso em Barreiras, Azul 9-0-3, Azul 2-9-3-0. Certo, Azul 2930. Controle 54, tem agora visual nos mínimos de alerta e sobre campo. Complexo sinal de chama por Rio, 118 do sinal 95. 95 graus, tá 3154, boa tarde. Tá bom. 2 salvos 30, libera direito nos mínimos de alerta. 2119, gente. O 2996 está sendo estimado para pouso? Aos 1810, senhora. Pode copiar o 2996. 2154, foi autorizado, pista no 0, vento 1.0 graus, 1.2. Repouso, 3. 1.4. chama visual com a Airbus até a curta final, pistona 0. Visual com a curta final da 0, chama o pior. Chama o pior, cruza agora da Airbus até a final da 0, de base pistona 7. Conseguiu apagar o tráfego, girando o pistona 7, chama o pior. Informação de tráfego à direita, 1.000 pés, cruzando a final da pistola agora, a retaguarda. Não interfere. Ok, gente, graças a 3154. Ali, manter no zero, tem a 3, não pode ser. Vai chamar restrição 26 decimal 0, alterão 28 decimal 8, azul 2930. Rodou essa feira do 2231, posso esperar a prova. Feira 231, olhar e manter o sistema 0. Ali eu matei 2231. Boa tarde, precisa. Controle 13, controle de instalador, 1.0 decimal 8.